da Web apresenta o terceiríssimo Pocket Webcast. Olá, pessoas, animais, robôs e extraterrestres. Eu falo Gabriel e Hissian Brittle é o nome muito da sua. Aqui é o Gustavo e eu odeio 3D. Aqui é Matheus e eu quero uma besta. Estamos aqui com o Gustavo, que ficou um ano, 2 meses, 3 dias, 4 horas, 21 minutos e 42 segundos em São Paulo. E como foi essa experiência? Eu saía bastante, ia pro shopping direto, comer lanche, por isso que eu engordei. Aê, tá que enfim! O quê? Gustavo, tá falando gordo. Não, mas eu engordei pouquinho. Você é mó magro. Tô com 48. Você tinha quantos? 46. Nossa. Ah, vai se foder. Eu devo ter tipo 90. Eu tenho um primo que, tipo, ele é magro igual eu. Eu tenho tipo o dobro do Gustavo, né? Eu sou 2. Mas eu engordei um pouco. Eu tô tomando coisa, vitamina. É, só que agora volta pra Londrina e emagrece tudo de novo. Você foi pra Campus Party? Não, não fui. Seu bosta? Eu também acho, você é muito bosta. Porque tem parte de graça. É a única Campus Party que existe parte de graça no mundo. E você não aproveita. É longe da sua casa? Ou da sua, sei lá, casa? É. Não é por... Tudo em São Paulo é longe. O que não é longe em São Paulo? É no centro. O shopping ficava no centro? Lá pro lado do centro. Em vários shoppings. Não, shopping não. Mas o shopping tinha que pegar o que eu ia, que era o SP Market, pegava o ônibus. Descia do ônibus, pegava o trem. Aí demorava uns 10, 15 minutos no trem. Fora a meia hora do ônibus. Aí chegava. Pertinho. Aí tinha outro shopping. Só que o outro shopping dava pra ir só de ônibus. Só que aí também demorava pra caralho. Demorava uma hora pra chegar lá. E o centro? Demora muito pra chegar no centro? O centro você pega um ônibus da minha da casa até o terminal Grajaú. Do terminal Grajaú você pega o trem... Até mais ou menos, sei lá onde você gasta. Até alguma parte que dê integração com o metrô. Aí do metrô você pega e desce onde você quer. Porque eu mesmo, pra mim, lá pra galeria do rock que é no centro, eu pegava o Pinheiros. Eu desci em Pinheiros. Você foi na galeria do rock? Fui. E você não foi na Campus Party? Aí eu desci em Pinheiros. Aí de Pinheiros eu pegava a linha 4 e descia na República. Isso dava 1h20, mais ou menos. Rapidinho. Eu entendi tudo, mas beleza. O importante é que... Foi na parada gay? Foi. Sério? É. Que é o Webcast. O Webcast é um podcast. Podcast é um áudio. Um áudio que tem duração de aproximadamente mais ou menos 1 hora. Que seria estilo um rádio. Nós temos um assunto e nós aprofundamos nesse assunto discutindo conhecimento, com conhecimento de cada um. É, pode ser sobre qualquer assunto, que é o estilo padrão do Nerdcast. Tem leitura de e-mails e destrincha algum assunto bastante o suficiente para durar 1 hora do programa. Mas, aonde nós estamos? Nós estamos no Pocket Webcast. E o que é o Pocket Webcast, Gustavo? É pequeno, tem de 15 a 20 minutos. E a gente fala sobre HQs, filmes, livros, jogos, animes, notícias. E não tem comentário e nem e-mail. Na verdade, não tem leitura de e-mail, mas para comentar você usa os comentários do post. Ou se não, pode até mandar um e-mail, mas a gente não vai ler exatamente nesse programa. A gente tem um e-mail... Um programa específico para leitura de e-mail que vai ser um dos múltiplos de 5. Isso aí, a cada 5. Caçadores de Bruxas, escrito e dirigido por Tommy Vircola, conta uma nova versão da história clássica de João e Maria. Todo mundo conhece a história clássica de João e Maria. Aquelas duas crianças que se perderam na floresta e acharam uma casa de doce. Isso não mudou, não alterou muito no filme. É, só alterou na questão de na verdade, foi o pai deles que deixou eles lá. Não foi eles querer explorar a floresta e fazer caminho de pão. O pai que abandonou elas. De pão, é muito gênio essa ideia, né? Vamos fazer um caminho de pão onde tem animais. Aí, a mesma história, a bruxa tenta engordar o João para depois comê-lo. Só que, durante o combate com a bruxa, eles acabam descobrindo que eles são imunes à magia. E com essa descoberta, eles acabaram ganhando um... não é bem um gosto. Eles querem uma espécie de vingança contra as bruxas. Aí eles começam a caçar a bruxa em todo canto. Eles são contratados para resolver esse mistério das crianças desaparecidas. Eles sabem que tem bruxa envolvida, por isso eles têm que achar as crianças e salvá-las. Mas entre isso, tem um grande... as crianças sequestradas fazem parte de um grande ritual e eles também têm que impedir esse ritual. Como diria os narradores da Sessão da Tarde, eles entram em altas confusões caçando bruxas. Deixa no cinema mais próximo de você. Então, o filme é essa questão. Eles foram contratados porque eles já eram conhecidos na região como caçadores de bruxas, por isso que foram contratados nessa aventura. Ficou muito bom esse filme. Como eu tinha falado, o diretor é o Tommy Wirkola. Wirkola. Tipo, eu não conheci ele, tipo, fui ver uma pesquisada com esse cara. Não lembro se eu visto nenhum outro filme dele. Ele é mó desconhecido, mas em questão desse filme, eu achei que foi bem dirigido e tem muitas partes em slow motion, eu achei mó da zero. Ah, é típico de filme de ação hollywoodiano. Isso. Vocês conhecem algum filme desse diretor? Não. Nossa, ele fez poucos filmes, 5 filmes. Também não. Ele só dirigiu 5, mas ele participou de um filme aqui, Tommy Toner. Não conheço. Ele participou como ator. Então tá. O filme foi estreia mundial dia 25 deste ano, 25 dias desse ano, do mês passado, né, de janeiro. 2013. O que vocês acharam do filme? Tá saindo, ultimamente, tá saindo muita remake dessas histórias infantis. Uhum. Como João e Maria, também vai ter o Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas. Tem o do João e o Pé de Feijão. Teve Branca de Neve? Teve Branca de Neve. Mas eu, comparado com esses remakes que teve Branca de Neve e Alice no País das Maravilhas até agora, é bom. É. Eu achei interessante essa versão adulta. Se bem que Branca de Neve também foi bem coisado, não foi que nem Alice não. Branca de Neve foi bem estilo Branca de Neve e o Caçador, eu acho. Uma coisa assim. Foi bem estilo João e Maria, foi bom pra caramba. Apesar de eu não ter assistido muito, eu já vi muita crítica boa. Eu gostei de Alice. Alice eu achei bem legal. Ah, Alice eu não gostei. Eu assisti esses dias muito parado, muito sem graça. Ah, eu gostei de Alice. Alice não tem muita história, tem muito efeito especial, assim, que carrega o filme. Isso. O Chapeleiro Maluco, tipo, ele é da hora, assim. Ele fala fanho, é impressão minha. Como é que é o nome dele, cara? Johnny Depp? Isso, Johnny Depp. Ele, tipo, na história ele é muito aleatório, assim. Na verdade, nem precisava dele. Se precisava, porque é importante na história. Mas ele aparece muito aleatório. É, isso é. Não tem um aprofunda nem o personagem direito. É só efeito especial. Isso é. Vamos voltar pro João e Maria. Continuando o que eu disse, que eu achei esse remake versão adulta muito bom. E que algo que incomodou no filme foi pela época, as armas que eles tinham. Porque não tinha arma naquela época e as armas que eles tinham eram um pouco... hiper mega tecnológicas. Né? Tem uma bala lá, bem no final do filme. Aquela bala acho que não dava pra fazer nem hoje, assim, mas não é nada. Eu achei totalmente as armas epicamente fantásticas, incríveis, das horas e emocionantes. Eu acho que não estragou o filme. Não tô falando que estragou, mas sei lá. Não, sei, tipo, foi uma coisa a mais. Um pouco de exagero. Acho que não, ficou bom do jeito que ficou. Mano, tem uma arma que estica, véi. Não estica, ela é dobrada e ela vai tu. Cara, aquilo. É muito da hora. Mas se você fosse pensar, se aquilo atirasse, aquilo explodia na tua cara, e já era. Não tinha como você dar uma parada pra ele. Gabriel, como físico, né? Muito da hora. Mano, mas é muito divertido, meu Gabriel. É muito merda, mas é muito divertido. Sei lá, aquela besta lá automática, mano. Caralho. Quanta slash, velho. Uhum. Nossa, tem uma metralhadora no filme também, dá umas horas aqui. Pô, aquela metralhadora da última. Da bucha branca lá. Da bucha branca lá. Caraca! Caraca! A queda da Zara. É interessante também que tem uma hora no filme que eles falam orc, sendo que o resto do filme inteiro eles falam troll. Eu nem percebi. Pra mim, era sempre troll. Eu não percebi eles falando orc em momento algum. Pra mim, eles só falam troll. Edward. Não, mas tem uma hora que eles falam. Sim, cara, eu não consigo entender o nome dele na hora. É engraçado. Ele falou a primeira Edward. Vez, aí falou a segunda vez, eu não entendi de nome. Que, qual que é o nome desse desgraçado? Não, ele falou o nome, aí eu fiquei meio sem entender, eu falei, será que é Edward? Eu que? Aí tipo, aí ele falou de novo, aí eu entendi, aí daqui a pouco ela gritou. É, quando ela falou, eu falei, agora eu entendi seu nome, vagabundo. Aí deu pra entender. Caraca, na hora que ela falou Edward, na hora que eu escutei Edward, veio Crepúsculo na minha cabeça. Tá, eu falei, tá no sol, o troll vai brilhar. Então, eu também. Eu fiquei esperando ele brilhar, não brilhou. Que triste. Isso é muito aleatório, assim, é um troll brilhante. Ia ser engraçado se ele brilhasse. Um troll brilhante, né? Troll não fica pedra no sol? É verdade, né? Troll vira pedra no sol. Agora que eu pensei. Não é orc? Não, orc é outra coisa. Não, orc não. É verdade, troll fica pedra. Ó, errou na mitologia já. E outra, pra mim, troll não é tão bonzinho assim. Aqui, a Wikipedia fala que ele se transformou em pedra lucelar. Então, tá errado mesmo. Mas ele não é bonzinho, tipo, bonzinho. É que ele serve às bruxas. Ele não é só um troll, ele é só morto. É, ele passa no sol. Ele salva a Maria no sol? Não, ele pode ser, sei lá, orc, troll, ogro, tudo parecido. Não, então. Mas orc pra mim é diferente. Orc pra mim parece um ogro. O goblin só é pequeno, né, nesse caso. Não sei. Eu achei dublado. Então eu não sei de onde veio o erro. Pode ter vindo da dublagem, da tradução, da, sei lá, ou do próprio filme de verdade. Então, sei lá. Foi um erro de no filme. E eu achei em 3D também. E esse, falando em 3D, eu gostei até das 3D. Porque, tipo, eu sei que profundidade é importante, blá, blá, blá, mas eu gosto que explora quando taca alguma coisa na minha cara. Senão eu não acho que 3D fique interessante. Então, é toda hora. Quando eu sinto que algo tá vindo na minha cara, eu pisco. Eu também, é mó meio estranho, assim. Nossa, eu pisquei 1 bilhão de vezes naquele que eu não parava. É interessante porque explorou mais o 3D, eu gostei do 3D. Slow motion em 3D. Foi o primeiro filme que eu achei que eu vi mais coisa em 3D. Ah, mas explorou bem o 3D. Eles utilizaram bastante. É flecha, é estilhaço de madeira. Estilhaço de madeira toda hora na cara, assim, nossa. A bala de bolinha lá, a super bala. Uhum. Também, nossa, ficou bem feito. Slow motion em 3D ainda era mó empolgante. Sabe algo que eu fiquei... Sério, eu tive medo daquilo. Das bruxas cianesas. Ah, sim, juntinho. Ah, e tem uma hora que elas se separam mais, né? É da hora. É, ela leva um tiro no meio, separa um pouco. E depois elas lutando, velho, que demônio é aquela? A outra fica de quatro, a outra em cima com a faquinha arranhando. É muito do mal, assim. Eu falei, caralho, velho. Eu gritava muito. Tinha uma que não tinha perna também, não tinha nada. Eu achei que era um anão, velho. Eu juro que eu achei que era uma bruxa anã. Só que daí. Aí que eu fui ver que ela não tinha perna. Ai, eu vou zoando aquelas bruxas. Na hora que passou aquilo, eu falei, olha, uma bruxa anã. Aí de repente eu vi ela se arrastando. Ai, e aí, falando nisso também, né, de bruxa, as vassouras que era. Pra voar, tipo, não era vassoura, é só um galho maroto. Eu achei meio estranho não, isso. É, tinha que ser um galho. Era um galho específico, não era qualquer galho que elas podiam pegar, não. Não, eu sei, mas tipo, normalmente é vassoura aqui. Lá não dá pra varrer nada, porque está só o chão aqui. Quem disse que elas têm que varrer o chão? São bruxas, caramba. Não, mas tinha que ser uma vassoura. Vassoura, a função é passar do chão pra varrer. E elas não estavam com vassoura, eram um galho. Porque elas não varriam o chão, elas voavam. Mas é porque tem que ser vassoura, tá entendendo? Eu não entendo de onde surgiu essa mitologia que bruxa voa com vassoura. Sei lá, só se bruxa voa com vassoura. A ponta lá onde ficaria os bagaços pra varrer era tipo, era diferente. Ah, mas elas usavam aquilo pra lutar, mano. É bonitinho, é diferentinho só. A porrada? A varinha delas era estranha. Eu gostei das varinhas, achei das horas. Também. Eu achei bonito. Tinha tipo, uhum. Era em volta de algum galho, sei lá, com uma pedra no meio, pedra bonita. Então, nessa, o que, que vocês acharam realmente do filme, assim, concluindo e dar a sua nota? Também, né, como a gente vai dar nota, explica aí, Gustavo, como é que funciona, só para as pessoas saberem como é que é. A nota, a gente dá de 0 a 5, e 3 é o que, uma coisa assim, não ruim, não boa. É uma coisa que tá na média, que você já alcançou algo que você esperava, mas não é surpreendente, ó, melhor filme que eu já vi na vida. Começa com você, Matheus. Eu achei da hora, né, tipo, uma super história, mas eu achei bem feito o cenário que tem. Eu gostei. Eu dou 3,6, porque também não foi lá essas coisas, não foi lá o melhor filme, mas foi bom, é divertido de assistir, mas não é o melhor. Gustavo, e você? Ah, eu gostei. Tanto é que eu assisti duas vezes, né? Quase dormiu na segunda, mas... Não, mas é... Né? É, mas tudo bem. Eu tava com sono. É bom o filme. Eu gostei pra caramba dele. Ele, sei lá, um dos melhores filmes que eu assisti ultimamente. E o trailer dele funcionou bastante até comigo. Sei lá, acho que eu dou uns 4. Gabriel? Então, eu achei o filme, tipo... Chegou no que ele queria ser, sabe? Só um filme das horas. Com bastante 3D, com efeito especial, com slow motion, com ação, com lutas épicas e essas coisas. E era isso que ele queria ser, então pra mim só 3. Porque faz umas 2 semanas que eu vi, eu acho. Eu já nem lembro mais o filme direito, sabe? Eu só lembro das armas, que era muito da hora, e das lutas malucas. Então pra mim ele só me divertiu. Então chegou onde ele queria chegar, então pra mim é só 3. Tá, gente, compartilha o webcast aí. Que é das horas, é muito das horas. Fala para todo mundo. Não se esqueça de comentar se você viu o filme. Comenta aí embaixo o que você achou. Dá sua nota, explica o porquê. É, dá sua nota. Dialogue com nós. Isso aí. Que, como eu falei, a gente falou lá no comecinho, os múltiplos dos 5 vão ser leitura de e-mail e comentários. Então a gente vai retomar todos os podcasts, os 4 podcasts passados e falar. Daí a gente vai ver os seus comentários e falar sobre. O seu comentário pode estar no próximo webcast. Não no próximo. Não no próximo, porque o próximo é o quarto. Próximo é quarto. Mas no próximo do próximo. Então no quinto. Então é isso aí. Até a próxima. É, tá? Beijo. Falou. Tchau, pessoal. E até a próxima. Minha mãe tá xingando que eu dei 3 pra João Maria. O que tua mãe tá dizendo? Ela tá tipo, ah, são 3. Como assim, tua mãe tá xingando? Eu me devolvi o dinheiro porque eu não gostei do seu. Ai, que bosta.